faz que não quer, que não quer nem pensar. Mas o teu olhar me pega e faz meu dia. Me cura essas mágoas, me ensina a te gostar. Me lava a alma, este teu olhar. Mas deixa que a tarde traz você pra mim, mais linda do que o dia foi, com seus desejos de amor. Mas deixa que a tarde traz você pra mim, com seus sonhos e com toda a paz, teus olhos e tudo mais. Só se faz quem não quer, que não quer nem pensar. Mas o teu olhar me pega e faz meu dia. Me cura essas mágoas, me ensina a te gostar.